de Patmos, o sol se pôs e um trovão então falou: eu sou o Alfa, sou o fim. Escreve o que vês, confia em mim. Me virei e vi ali sete candelabros a reluzir. Seus olhos fogo, seu rosto sol, sua voz um rio, seu manto é glória. Pra Éfeso o Senhor mandou: você trabalha, mas o amor faltou. Volte ao primeiro fogo então, ou tirarei seu lampião. Pra Esmirna disse: fique em pé. O sofrimento logo se desfaz. Seja fiel e vencerá. A vida eterna te espera. Te atira, cuidado então. Tens fé, tens obras, mas há engano em vão. Sardes, desperta, a morte vem. Se não vigiares, perderás também. Filadélfia, tão fiel, te guardarei, pois és do céu. Laodiceia, morna está, abra sua porta, eu te deixarei falar. A glória ao rei. Do céu ele vai voltar. Ouve sua voz, sua verdade é real. Seu reino é eterno, seu juízo final. A cada um ele chama aqui. Segue a verdade, vem a mim. Ao vencedor escreverei seu nome em minha mão. Cada um ele chama aqui. Segue a verdade. Fortes, o mar de mel, 24 coroas ao chão, louvor eterno, adoração, os anciãos em honra e paz diziam: santo, Deus eterno é. Dia e noite sem parar, seu nome santo vão proclamar. Na destra um livro estava ali, selos quebrou e ouvi um trovão. Quatro cavaleiros cruzaram o chão. A guerra e a fome, a morte e a dor. O mundo gritou, mas negou o Senhor. Clamam até quando, Deus? Até quando a justiça vem? Ele lhes deu vestes de paz. Esperem um pouco, o dia virá. O sol se apagou, a terra tremeu. O medo venceu, as montanhas caíram, o céu se fechou. Deus marcar quem vai seguir. Uma multidão vestida em luz cantava glória ao Rei Jesus. Não há... O sétimo selo foi então quebrado, e o céu inteiro ficou calado. Sete trombetas prontas pra soar, anjos se erguerão, prontos pra lutar. A primeira tocou, o fogo caiu. A terra queimou, a grama sumiu. A segunda fez o mar sangrar, os peixes morreram, os navios afundar. Um grande astro do céu brilhou, amargou as águas, muitos tombou. O sol escurece, a lua apagou. A noite em trevas se mergulhou. Então se abriu o abismo ali. O mundo em fumaça deixou de ver. Gafanhotos, ferro, ferrão cruel. Os homens gritaram, mas nada os venceu. Dois profetas cheios de poder pegaram forte, fizeram tremer. Fogo saía ao seu mandar, ninguém podia lhes derrubar. Mas eis que a besta os venceu, caíram mortos, o povo bebeu. Mas no terceiro dia o vento soprou, e em meio à glória o céu o chamou. e um grande coro no céu cantou: os reinos da terra Cristo são, ele pra sempre reinará. Então brilhou no céu, vestida de sol, tão puro e fiel. Uma coroa de estrelas luzia, mas um dragão feroz rugia. Ele esperava pra devorar, mas Deus mandou asas pra salvar. Fugiu pro deserto, se escondeu, enquanto no céu a guerra acendeu. Das águas veio um grande monstro, com chifres e coroas, falava estrondo. Sobre Sião, um povo ficou, seus pés firmados, sua fé brilhou. Carrega o nome do rei em si, o Cordeiro chama para seguir. Foi-se, corta a terra, enfim. O sangue escorre sem ter um fim. A vinha do mal foi esmagada, e o cálice de Deus foi derramado. A guerra segue, o fim virá. Thank you. fogo e luz, e um povo santo cantando a Jesus, com harpas de ouro, louvor sem fim, pois Deus venceu, o juízo vem. Sete anjos saíram então, suas vestes brilhavam na escuridão, taças douradas em suas mãos, prontas pra julgar as nações. A primeira taça feriu o chão, chagas e dores sem compaixão. A segunda fez o mar sangrar, e todo ser vivo deixou de respirar. Os rios amargos, a sede cruel, o sol queimando com fogo do céu. Mas mesmo assim, ninguém mudou, blasfemaram mais, o orgulho ficou. Quinto anjo lançou escuridão, e o trono da besta tremeu no chão. Gritos e prantos tomaram o ar, mas ninguém quis a Deus clamar. O sexto secou o grande rio, os reis se ergueram pro desafio. Os exércitos marcham, o mundo em guerra, se reunindo caça. O trovão rasgou, a terra tremeu, a cidade tombou, pedras imensas do céu caíram, e os homens ao pó se rendiam. Babilônia enfim chegou ao fim, os ricos choraram sem ouro enfim. Mas lá no céu o cântico diz: Deus é fiel, Ele é juiz. Glória ao Rei que vem reinar. Nas nuvens do céu Ele vai voltar. Ouve sua voz, sua verdade é real. Seu reino é eterno, seu juízo final. Choraram sem ouro enfim, mas lá no céu o cântico diz: Deus é fiel, Ele é juiz. As águas ela se assentou, vestida em ouro de joias brilhou, com cálice cheio de todo mal, enganou nações com seu ritual. Os reis da terra se ajoelharam, seus lucros altos nela guardaram. Mas do céu ouvi a forte voz: ela caiu, já não resta mais pó. O povo chorou, os barcos pararam, suas mercadorias no chão ficaram. Mas os céus cantaram num forte som: a justiça veio, o rei é bom. Então a glória brilhou no céu, vestes brancas, justiça e fé, pois chegou. galopar. Seu cavaleiro em luz a brilhar, seus olhos fogo em glória e poder. Seu nome é Rei, Senhor de viver. Os reis da terra vieram lutar, mas com sua palavra os fez calar. Mal tombou a besta cair, a espada do justo tudo extinguir. Nuvens do céu, ele vai voltar. Ouve sua voz, sua verdade é real. Seu reino é eterno, seu juízo final. Um anjo forte do céu desceu, prendeu o dragão, o acorrentou. Mas reino eterno, seu juízo final. Nem trocar a paz, pois quem for fiel verá. então o brilho eterno da redenção. A visão se foi, mas a fé ficou. O tempo é curto, a hora chegou. O rei retorna, a luz brilhará. Amém, Senhor, vem nos buscar. Pode mudar, nem trocar a paz. Pois quem for fiel verá então o brilho eterno da redenção.